Índia. 1903, a torre informou que abaixo de 2.000 pés a chuva é leve. Ou seja, 5 milhas para Salvador, a chuva tem intermitente de chuva leve. Ok, estou analisando minha 3 paciente. Let's go. 2063, Salvador ainda permanece por mês, 7 mil metros de visibilidade, 1.000 de teto com chuva leve. Consciente, sou 9063. Pessoal, mais uma sorte e após a próxima aqui, aparentemente ele matou a 210, está melhor, após retornar dele. Sobre a posição Duna. Autorizado, igual a 063, descendo para 4.010. Ok, quando o ideal já deve estar 4.010, você toma seus desvios necessários e entrando Duna após gol 9063. Obrigado, igual a 9063. Obrigado. Autorização de reboque para o pátio 1, posição meia dúzia. Ok, vou fim de hotel. Chame ela para ingresso na, no pátio principal para autorizar o reboque. Ok. check-in de hotel, agiliza o ingresso no pátio, portão 62, está autorizado o reboque. Thank you. Atenção muito ao setor norte do campo, tem bastante informação comprovada. Vamos que passa nos navios. Session na linha 251, está autorizada a decolagem da 10. O vento é 260 graus com 1 nó. A linha decolar, pista no 0, Session na linha 251. Oi, Salvador. Gol 9063, agora independente. Está a 4 milhas da posição Duna, aguardando o glide para prosseguir na viseira. Ok, gol 9063, continue na aproximação, teto estimado 1010. Chuva de leve a moderada, visibilidade em torno de meia dúzia de mil metros. Continue na aproximação, a reposta avistando o campo, ajuste no zero no ouro. Vai continuar na aproximação, chamada avistando o gol 9063. Chame a 251, decolando aos 5 anos, chame o controle, 198. 98 controle, chame a 251, obrigado, já. Controle, Salvador, chame a 251, cruza com 9300 pés, dial. Chame a 251, contato radar de colagem, suba para 1223-60, todo leão. Para 660 da El, pós 2000, você autoriza a ler, né? Obrigado, 6250. E 2000, Leda, 6250. Desvio direito, obrigado. 063, no solo ao 56 à direita, 121 no solo. Direita, 121 no, obrigado. Solo Salvador, gol 9063, livrou. Lima Diego, 9063, está livre o táxi via Alfa e Juliette, pontão 05. Alfa e Juliette 05, voo 9063. O voo 9063, a aproximação foi calma ou causa turbulência? Calma, apenas a intensidade da chuva ali, a parte de 500 pés, que ele aumenta a metade da pista para frente aqui, já está tranquilo, nem chove. Ok, obrigado. Por nada. Eu estou no centro Recife, e eu estou em 5 3 5 3 e 1 2 5 1, tá? Confirme, por favor. 1-3-3-2-5 e agora 1-2-5-1. 3-3-3-2-5-2-5-1, obrigado. Informação até autorização, valeu. autorizado Galeão 360 Lívia via até novembro 857 até Monço. A decolagem da 10, curva à direita, a saída da El após Leda e após Irumi. O controle 119 decimal 8 e o transponder 5043. 360, até novembro 857 até Monço. Pistão 10, curva direita, Dael, Leda, Irumi, 198, controle, 5043, transponder, voo 961. Correto, voo 961, chame para o puxa acelerante. Pare. Salvador, Itália 925, está autorizado o voto da FT. Deu, subiu para 4.007, Senegal 90 no Olo. Senegal 4.090 no Olo, direto pelo 6225. Eu chamo minha 225, eu falo que estava a 2 horas por metro, 5 mil de visibilidade, 1.000 pés de teto, chuva moderada. Sim, no 625. Se a gente puder voar o externo agora, é bom que a gente consegue dar uma formação. Ah, você não está no 625? É 225, pode ser. Comando 25, aguarde, você está passando sobre a área de metrô ativada, que é 3.100. Já será autorizado para o segundo destino. Comando 25, está correndo os seus usuários? Não totalmente. Na BD5, desce então para 2.100, na posta de visagem no localizador. 2.000, autorizado no localizador 6.225. Alexandre, saudades, coronel. Boa tarde.